A minha TV, eu achei no lixo. O bilhete da loteria, eu achei no lixo. Centenas de doenças, eu achei no lixo. Um livro raro, eu achei no lixo. O meu jantar, eu achei no lixo. A minha dignidade, eu achei no lixo. No lixo, no lixo, no lixo. A minha TV, eu achei no lixo. O meu celular, eu achei no lixo. A minha dignidade, eu achei no lixo. O meu pinto, eu achei no lixo. A minha cueca, eu achei no lixo. A minha roupa, eu achei no lixo. A minha boca, eu achei no lixo. Eu achei no lixo. Eu achei no lixo. Eu achei no lixo. Eu achei no lixo. Eu achei no lixo o disco dessa banda. Eu achei no lixo o disco dela. Eu achei no lixo esse cantor retardado. Eu achei no lixo esses instrumentos de baixa qualidade. É, nessa banda, eu achei no lixo o meu CD, eu achei no lixo o nosso produtor, eu achei no lixo a gravadora, eu achei no lixo os instrumentos, eu achei no lixo as minhas músicas, eu achei no lixo a nossa banda, eu achei no lixo a nossa banda, eu achei no lixo.